antigos desde quase o tempo de espera do ano zero. Quanto tempo? O 304 decola sem parada? Sem parada. A linha decola no zero, vento no 30 graus e no zero mais. A linha decola. Salvador, muito bom dia, Chané 6225, estabilizado no X-Ray. 6225, que negão, 014, por exemplo, aproximação, agora de pista livre. Agora pista livre, 6225. Baixado e travado? Afirmativo. Fio de pouso, pistão no zero, vento no 0 grau, 09 nós. 7625, livre de pouso na 10. Checo 384, decolou, bate uma controle. Controle 11935. 1935, obrigado. No solo 49, libere pista pela direita, solo 1219. Direito 219, 6225. Solo Salvador, muito bom dia, Chané 6225. 625, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 6225. Operador Azul 4234 para puxacionamento, gate 08. Autorizado no 08, chama táxi. Autorizado, chamará táxi Azul 4234. Azul 4234, 2 horas e 58 de autonomia, 117 a bordo, Alterna Maceió, para o táxi, senhora. Pode confirmar só para ouvir? 117. Sim, está autorizado, parte 1 no Índia, ponte 0 da 10 torre, 1815, altimetro no 0 no 4, Azul 4234. Autorizado, parte 1 via Índia, torre 118.95, Azul 4234. 179, autorizado Guarulhos, 340, Operador 116, Recordão 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, controle 11935, transponder 5552. Autorizou Guarulhos 340, controlando a 10 curva direita, Dael Leda Bridge, Operador 16, Belo Horizonte, 15 postos, 1949. Está correto, tchau, pode pegar aqui. Baixou e travou, final de 3 milhas, 1-4-2-9-9. 2-9-9, pouso, pistola 0, vento uma centena, 1-1-9. Livre pouso, pistola 0, 1-4-2-9-9. Torre Salvador, bom dia, azul 4234, ponto de espera da 1-0 e pronto. 1-2-3-4, tem condições de decolagem que autorizado? Afirmativo, senhor. A Lima tem 0-4234. A Lima tem 1-0, azul 4234. 4299, no solo 59, libera a pista pela direita. Chame solo 1-2-1, décima nova, agilize manobras. 19, agilizando 4-2, 1-9. Solo Salvador, 1-4-2-9-9, muito bom dia, livrando a Fox. 4-2-9-9, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 4-2-9-9. Salvador, muito bom dia, o voo 922, está na final, está 1-0, vai estar travado. Voo 922, bom dia, aqui nega 1-0 no 5, continua a aproximação, agora de pista livre. Ah, está, voo 922, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-9. Livre pouso, pista 1-0, 922. Código 234, decolado 01, controle 1-1-9, decimal 35. Controle 1935-4... 234, bom dia. Voo 922, no solo 02, libere pista pela direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9. Salvador, solo Salvador, bom dia, Cheney 6225. Prossiga, 6225. Você é saiu da entrevista para Brasília, negativo R9. Brasília é Momonista. Momonista, sim. Alfa Juliette 06. Alfa Juliette, placa 06, Golo 922. Salvador 6225. Siga. A senhora passou pra gente a entrevista mal manista, porém o plano aqui que eu recebi a documentação, a gente está prosseguindo via Pesoluna 7, que começa em Alepa. Afirmativo, comandante. Isso aqui é a Alepa, é RNAV a saída. Normalmente esse voo sempre sai na Momonita. Sim, a saída a gente não pode fazer a saída RNAV, porém a aerovia a gente está autorizado a fazer. Afirmativo, então vai ser Borba Nitsa. Borba Nitsa. Muito grato. Cobrança Total 991, informação Atel. Total 991, no Fortaleza, copia? Copia. Autorizado Fortaleza, 1310, Averzolo 119, Decolado 190, curva esquerda, Mombo, transmissão Frotin, controle 11935, acionou 5560. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Averzolo 119, decolada 10, curva esquerda, Mombo, Frotin, 11935, controle 5560, transponder, total 999. 990, correto, eu puxo o estacionamento. Salvador, bom dia, Chanel 6312, baixar travado, visual com a 10. 6312, Senegal no 05, informo chuva segundo terço da pista, autorizado com o subsistema 0, vento 080 graus com 09. Ciente da chuva, confirma o vento? 080 graus com 09. Ok, Obrigado, livre pouso, 6312. Chama ataque. Chama ataque. Caralho, 312, solo 17, libere pitch pela direita, solo 121, desce 19. 219 à direita, obrigado, 6312. Bom dia, Xené 6312, livrou na sua escuta. 6312, bom dia, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 6312. Alô, Salvador, bom dia, Xené 6225, informação Índia, plano gate 01, cópia para Brasília, nível 320. 6225, só confirmando, no meu sistema eu tenho aerovia Peruíssimo Madero. Pode confirmar? Afirmativo, 6225. Sim, 6225 autorizado Brasília, no 320, Peruíssimo 10, decolta 10, curva direita, na saída Borba, Nitsa, controle 11935, transponder 5573. Apenas confirmando aqui, eu estou olhando a documentação, é a Peso 17, é negativa para o Peso 10. Só mantém escuta que eu vou falar com o Santo Recife, só um minuto. Obrigado. Bom dia, eu vou no 605, estabilizado ILS, é o Campo Azul. 605, QNH 025, está livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 14 nós, informo pista molhada. Positivo, está livre pouso, 605. Comandando 6225 na escuta? Afirmativo, 6225. O centro Recife não tem a CHG do senhor, então só tem que aguardar que a gente vai entrar em contato com a central do plano de voo para que reenvie a CHG, para que eu possa autorizar. Então, a gente pode coordenar, pode considerar o que você tem aí, que é o anterior até o 510, né? Gente, então você vai decolar da Tajá Brasília, 320, pelo 110, decolando a 110, curva à esquerda, na Momunitsa, transponder 5573, controle 1935, confirma, dá pra cumprir a Momunitsa? Afirmativo, dá pra cumprir a Momunitsa. Gente. Portugal 320, decola da 10 com curva à esquerda, saída Momunitsa, transponder 5573, controle 11935. Correto, 6225, chama a pushback para mandar pushback para 6225. Táxi em frente, pátio 1 no Índia, ponto espera da 90, torre 11895, altímetro 9095. Salvador, Felipe 5217. 5217, quem negar no 015, já aproximação, agora de pista livre. 5217, sim. Está livrando no 605. Gente. Borba, Bravo, Oscar Romeo, Bravo, Alfa, Elefa. Gente, então vai prosseguir via Borba. Transição Elefa, via Apesulu 17, o 6225. Sim, Matheus. Prato. Poderia confirmar a posição? Chama o solo ou no 605? 605, solo 21, decimal 9. 19. Livre 5217, baixado e travado? Afirmativo, baixado e travado. Realizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 139, som pista molhada. 5217, ciente, graças. 9991, puxa o pega acionamento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama a total 9991. Pessoal com drive no final? Após o pouso do mesmo, ali mantém pistão no zero. 7, solo 927, pista primeira e pista pela direita, no solo 21 decimal 9. Garanto, mano, solo 21 9, 27. 27, quebrou. 5217, ingressa Alfa, Kilo, pátio 3, remota 03, fica atento para a fila total, puxando no pátio 3. Campinas é da El Leda Bridge. Só que o plano ainda não tá no meu sistema, tem que aguardar mais uns minutos. Para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, altera Natal. Qual é a alternativa? Natal. Está autorizado em frente, pátio 1, Índia, ponte 0910, torre 1-9, tirar 5, altímetro 905. Livre táxi, chamar a torre 3295, ponte 0, total 9. Azul 4299, né? Escuta. Autorizado Campinas, 340, Upper Zulu 16, decola da 10, curva à direita, da El Leda Bridge. Controle 11935, transpondo o espaço 576. Linha decola de imediato? Sim. Linha decola de imediato, vento 090 graus, 3 nós. Linha decola total. Torre Salvador, 3304, final no zero, baixar checar. 3304, que nega 10 no 5, cheque vem de curva, guarda pista livre. Guardando pista livre, TAM 3304, 0. 304, baixar livre levado? Afirmo, 3304. 304, estou no 0, vento 08, 0 graus, no 0 nós. 30 pouso no 0, tá 3304. 3304, e forma pista molhada. Ciente, tá 3304. Nove no 1, decolado alto. 33. Chame controle, frequência 1, 19.35, boa viagem. 19.35, boa, bom trabalho. Salvador, 6225, flashback, estacionamento, gate 1. Autorizado, chama táxi. Mara para o táxi, 6225. No solo 35, pela direita, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Grau 2, 1, 9, 3304, Pi Alfa, chamar antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3304. Escuta. 6225 no 01 na escuta. Afirmativo, não sei se foi. Já que o senhor iniciou e não pediu para dar passagem, a aeronave da TAN que está agora ingressando no pátio 1, vai parquear no 04. Afirmativo, vai dar passagem então, 6225 após o aeronave da TAN, vai prosseguir. TAN 3304, Juliette 04. Juliette para o 04, TAN 3304. 0 graus e 0 nós, livre pouso, pista 1 no 0. Pouso 1 no 0 autorizado, 38 confirmado. Diogo 923, informação, Kilo. 923, Guarulhos, copia? Copia. Autorizado Guarulhos 360, Aperjulu 16, decola da 10, curva direita, Sael de da Bridge, controle 11935, acendo 5574. 360, Guarulhos, aprovado, Aperjulu 16, decola na Dael Leda Bridge, 71935 é o controle e confirmando o transponder 5574. Afirmo, chama o pushback para mim. Muito obrigado. Solo 40, pela direita, solo 121, decimal 9. Pela direita, solo 209, graças. Solo Salvador, da 3859. 3859, ingressa na Alfa, chamante da Juliette. Ingressa na Alfa, chamante da Juliette. O táxi, Xané 6225, 98 a bordo, 4 horas e 26, já tô na meia pé na Goiânia. Você não vai saber? Você não vai saber? O 6225 já confirma pessoas a bordo? 6225, 98 a bordo. 6225, táxi à direita de Índia, ponte de espera 910, torre 1895, ativa 1095. Via Índia, ponte de espera da 1-0-1-1-8-9-5, 1-0-1-5, 6-2-5. Tá 3-8-5-9, Juliette 03. Juliette 03, tá 3-8-5-9. Oi, Salvador, muito bom dia, Xané 6225, fora da espera da 1049. 325, além de cola, pista 0, vento 080 graus, 099. Além da cola, 10, 6225.